mas vou dizer uma pequena história brasileira do poeta popular Martins de Álvares, chamada Adivinha. O que é o que é? Tem cara de santo, tem cheiro de santo, tem tudo de santo, mas santo não é. Ninguém adivinha, não sabe o que é. Tem arte de diabo, tem manha de diabo, tem tudo de diabo, mas diabo não é. Tem cara de santo, tem cheiro de santo, tem arte de diabo, tem tudo de diabo, mas diabo não é. Um raio me segue, o céu me carregue, se não for mulher. Quadrilha. Quadrilha. Quadrilha. Quadrilha. Quadrilha. Quadrilha. Quadrilha.